595, decola 114, controle 208. 208. Controle Salvador, 3P5, 595, decola. 595, contato radar, suba para nível 140, saída Coral. 140, perfil Coral, 595. Web 6723, acione identificação autorizado para o ADI, TAP, desça para o nível 050, QNH no 014. ADI, TAP, para o 050, QNH 1895, obrigado. Vitor Mike Quebec, decola os 15, controle 208. Para Calor, Orlando, Mil Pais, decola da 7 no Axé. Após decolagem, curva direita padrão, 0160 no transponder, 120 decimal de controle. Vitor Mike Quebec. Axé, 5051, decolou 1-6. Direito, interceptor litoral, chama o controle 208, chama, tem tráfego do outro, asa fixa, decolou sua frente, a velocidade dele acho que um pouco maior, não deve interferir no seu voo, chama o controle 208. Controle 208. Ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1014, correção, 1015. 1015, Padrinho Alfa, 1895, 3295. Para o táxi, torre, 118, decimal 95, Marinha. Correto, não vai ter fala aqui. Atento ao helicóptero Bravo 06 no corredor Axé e a um Papa Alfa 32 também mantendo meu pé, Marinha 5051. 051 no corredor Axé, meu pé, ciente do tráfego, grato. Sim, Juliette. Ok, 5039, confirma para o B. PLB 3, solicita, decola presente. Incente, para decolagem da presente, aguarde. O número 2, número 1 é o 5056, que já está inscrito aí. Ok, mas de qualquer forma, mantém a posição. Então, os dois, eu tenho a decolagem na pista no zero, aguarde. Autorizado a linha manter, 3295. Autorizado a linha manter, 1-0, TAM 3895. Tarde, TAM 3804, acione identificação, prossiga na chegada a Mário para o nível 070, QNH 1015. 070, TAM 3804. Está autorizado, vento 150 graus, 8 nós, cruzamento da pista imediato. 39, simulado. Meia 213, decola 19, controle 20-8. 1208, obrigado, boa tarde. Zero 039, decola 19, cruzando a pista em uso, intercepta o litoral sul à direita. E chama o controle frequência 20-8. Treinamos, chamará controle 20-8. 360, saída da El. 360, saída da El. Possibilidade de voar brígida presente ou Leda? Ao cruzar 2000 pés é autorizado Leda, o Oxana 62 e 13. Ok, voando Leda da presente então, Oxana 62 e 13, muito obrigado. Controle Salvador Marisco 039. 5039, prossiga visual, corredor Axé, mil pés, Maria 5039. 39 prosseguirá, corredor Axé, mil pés. 6723, desça para 4 mil pés, QNH 1014. 4 mil pés, 1014. Então já pode ir iniciando a decolagem, de passagem a aeronave está correndo na pista no momento aí, já próximo a cruzar a sua proa, e após ela continua o cruzamento até o litoral sul. Salvador, muitíssimo boa tarde, Altan 3216, baixo travado, 3.5 milhas para o toque. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ultrapassado pelo mesmo, tipo um Papa Alfa 3-2. Okay, 5056, decola os 2-1, cruzamento imediato da pista, litoral sul, chama o controle 1208, interceptando o litoral. Cruzamento imediato 1208. Para terminar, olhar aos 1505 e para pouso 1545. 208-3215. Aqui, atento aos traços autorizados, frequência livre. Livre, pouso 1-0-3216. Quebec, a tráfego à sua frente, já próximo à Valença, o mesmo tipo da aeronave, por onde os tráfegos estão a 2500 pés. Confirmando, estimado no 605 e o de pouso fora da barra. Salvador, boa tarde, 3895 de coluna da El. 3895, contato radar, suba para nível 340 na saída da El. Autorizado 340 da El, seria possível estar presente direto bridge? Autorizado Leda, o T3895. Direto Leda, T3895. A mil pés com pronto e farol da barra. Entendo. Marinha 5054, suba para 2500 pés. Outro Salvador, Marinha 5009 retornando. Estima Ilhéus 1640 e a terminal 1600. Dois licente, Marinha 5039. Controle Salvador Marinha 5056. Marinha 5056, prossiga visual, corredor Axé 1000 pés. Axé 1000 pés, estima terminal 1610, Ilhéus 1650. Luna 44, acione identificação, prossiga na chegada a Mari. Para o nível 070, QNH 1014. Bom dia, boa tarde. T3216, livrão. T3216, boa. Prossegue via Alfa, me chamando para o Juliette. Alfa, tem antes da Juliette, T3216. Estreia dessa para 2, meu pai autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Vamos sair de 4 e desça para 3 mil pés, QNH 1014. QNH 1014, 3804, desça para nível 050. 050, 3204. 3144, autorizado para o EDTAP, desça para o nível 060. Aí o tráfego do helicóptero tá, já está além do valor da porra. Autorizar inicialmente subida para 1500 pés. PC23 autorizado final e LS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador LS X-Ray. Autorizado, chama para ingresso no 7. Decolou aos 2.000, controle 208. 20.8, índio Júlio. Doutor Índio Salvador, ele cordialíssimo, boa tarde, para passar no Vitor Índio Júlio. Tango, Vitor Índio Juliette, prestei o visual, correndo axé, meu pés, Vitor Índio Juliette. Possibilidade de acender para o 2500, senhor? Somente manter mil pés, Vitor Índio Juliette. Bem batido. Já atingi, vai manter mil pés. Índio. Maria 5051, suba para 2500 pés. Solo Salvador, Antônio 741, na posição 4, feedback adicionamento. 741 fica condicionado ao tanque, vai ingressar no 02. Assim que o mesmo parquear no 2, está autorizado e posto no 4, web. Condicionado ao tanque, vai parquear no 2, está livre o curso, ué. Vale. Marinha 5051, suba para 2500 pés. Um 174, desce para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estado do localizador, 74. Marinha 5051 no controle. Suba para 2500 pés, o Marinha 5051. Pediu 050-3804. TAN 3804, prossiga via para 2000 pés, o QNH no 014. Autorizado final, e aliás, X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2000. Portamento autorizado, 3204. O Lima, aquilo é que foi o controle. Lima, aquilo é que foi, prossiga de... Prossiga para Salvador, 1500 pés, QNH 1014. Corredor Vera Cruz Interlagos. Obrigado, 174. 174, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa. Tango Lima, Zulu Golf Controller. Chegou no 754, a final da 10. Suficiente, aguarde autorização de pouso, 54. Quebec Serra, decola de 29, controle 208. 208, Serra. O Golf foi autossuba para nível 050, autorizado por Edmari, para interceptar a chegada da Mari, o QNH 1014. Salvador, Estilo Quebec Serra, prossiga visual, corredor axé, mil pés. Mil pés na Serra. Salvador, TAP 3895, vai cruzar no 67. Afirmativo, TAP 3895, chame centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 351, alterno 3325, boa, TAP 3895. Linha 5039, suba para 2500 pés. Fiz 144, desça para nível 050. Perdido até o 050, então? Afirmativo, TAN 3144. 3144. Linha 723, solo 31 direita, 1219 solo. 219, 723. Via Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1014. Via Alfa, ponto de espera 18.95, 1014, altímetro 1014. Rodou, boa tarde, objeto 6723, livrando a sua escuta. 6723, prossegue via Alfa, Juliette, pro 4. Alfa, Juliette, pro 04, 6723. Mike, Aquasca. Linha 5056, suba para 2500 pés. Cinco, 2 minutos para posição coral, serviço radar terminado, chama controle Ilhéus, 120 decimal 1. Utilizando o TAN 3804. TAN 3804, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295. Primeira aeronave que informou descendo para 15003. Salvador, boa tarde, objeto 6741, estamos no ponto de espera da 10, pronto. Sente atualizado a linha, manter para decolagem assim, a pista liberada, ok? Sente a linha, se mantém o web 6741. 754, solo 33, livre direito, 29 solo. 29, 754. 754, o rumo correto é, seria, nesse rumo seria mil pés, a altitude correta. E autorizado frequência ali para coordenação, Marinha 5054. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guarda 3804. 1741, livre decolar, vento 1,60 graus, 89. Livre decolagem para o web 6741. Olha o Lima Kilo X6, tá visual, papito. Lima Kilo X6, chame torre 1 no 8, decimal 95. X6. Torre Salvador, o Papa Tango, Lima Kilo X6. Lima Kilo, Lima Kilo X6, prossiga final do 17, reporte. Ok, a intenção do Kilo X6 é pouso na 190, caso seja possível, ok? Informa que está visual com o Airbus na final, tá. Já ok, ciente, continua a aproximação para a final da 17, vai aguardar a passagem do tráfego para pouso. Ok. Próximo, corrigir, já passaram a ilha de Itaparica e estão descendo para mil pés, o Vitor Índia Juliette. Deseja ainda a sessão para 2500 pés? Quatro 4, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. 2 mil pés, reporte estabilizar no localizador, 3144. 741, decolou 65, controle 208. 208, web 6741. De ITAP, desça para o nível 060, QNH no 014. 060, Vitor Índio Juliette, o tráfego próximo do Marinha está às suas 3 horas, 2 milhas, mantendo 2500 pés. Índio Juliette, frequência livre. Cruza a perna base da 10, pode prosseguir 10, está visual com o tráfego cruzando a 17 agora. Se pôr 10 ou 17? A intenção 10, ok? Aqui para 10, então está da presente no Pro Sul, ok? Pro Sul para interceptar a final do 10 e aguarde a autorização de pouso. Ok. Ao Sul, autorizado frequência livre para coordenação. Uno 9, autorizado cruzamento da terminal, está em contato radar, 54 milhas sudoeste do VR de Salvador. 804, solos 36, livre direito, 219 solo. 219, direita, 3804. Saída da El. Gente, subiu 340 na saída da El, podemos voar da El, senhor Oleda? Leda, web 6741. Leda, web 6741. Pode pôr? 43. Ok, livre pôs. Ah, tá que sai. Entendi, Juliette, frequência livre. Uno 44, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 3895, obrigado. Suba, para nível 045, Marinha 5039. X-ray, na 10. 644, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Pode dar autorização, 3144. O Lima, Kilo X-Ray, seu solo aos 38, livre à direita, chamou 219, solo. Aquilo que vai ceder passagem ao tráfego da TAM e após a passagem do mesmo, cruza e prossegue para o pátio 3 e aquilo. 056, confio em desejo, mil pés. Gente, desça para mil pés, QNH no 014 e autorizado frequência livre para coordenação. A ingressar terminal ilhéu, chama o controle 120 decimal 1 no Marinha 5056. Bom dia, tô 3283, descendo 150 com a Lima. 4-4, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. 0, na chegada a Mário, QNH no 014. 70 na Mário, 1014 é o ajuste, 83. Patrono, desça para 2 mil pés, QNH no 014, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no 0, Reporte estabilizando o localizador. 3 mil pés, ele está tudo autorizado, final do X-ray, tomará estabilizado o localizador, 941. Funciona, 0275 no transponder, 1208 transponder, 1208 controle. Mais correto, 4 a bordo, acionamento de táxi 118, decimal 95, altimetro 1014. Júlio Novembro autorizado, chame para ingresso, está autorizado acionamento de táxi, chame para ingresso no 7. Solos 42, direita 219, o solo. Direita 219, o solo. 3283, desça para nível 060 e reduza para 220 nós. 060 reduzido, 3283. Confirme, por gentileza. 3144. 3144, prossegue via Alfa Juliette para o 10. Alfa Juliette para o 10. Corrigindo para o 11. CIF 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-3325, F6741, obrigado. Para nível 065, Marinha 5039. Está chamando o controle? Possível, Juliette Charlie Vito. Curva esquerda para 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lock, descendo até o 6083. 3283, autorizou a descida para 3 mil pés. Quem negar no 014. 3 mil com 1014, o 83. Lima Kilox, você prossiga? Estamos com a situação para ver a Veracruz, agora para o 010. Afirmativo, pronto, 4. É autorizado Veracruz, meu pai, decolada a 1-0 no Axé, após decolagem em curva à direita, acena 0133 no transponder, 1208 controle. 0133 no transponder, decola na 10, com curva direita, na 10, 208 no controle, e no controle, no encontra-se então no pátio 3, pessoas a bordo, por gentileza? 02 a bordo. Ok. Tem livre acionar, me chama quando pronto para o táxi.